muito organizado e não acreditou. Complicação na vida, rapaz, já passou. Levanta a cabeça, fica em pé, nego. SLS é tipo terror. Muito organizado e não acreditou. Complicação na vida, rapaz, já passou. Levanta a cabeça, fica em pé, nego. SLS é tipo terror. Muito obrigado em respeito à camisa. Ninguém mais que ninguém, igualdade ativa. Por isso eu mando salve pra todas as famílias de Becos e Vieros, mano da biquinha. É nós que tá na fita, não economiza. Tá suave na nave, só curtindo a brisa. Mais um pouquinho pra frente, pode ir pra conquista. Se eu falei demais, por favor, me corrija. Ninguém nasceu sabendo o que fala na Bíblia. Só sei que eu tô com Deus e o Rian nas pistas. O barato é louca, quebra é dé sofrida. No mapa da favela, nós se localiza. Escuta esse som, não vai roubar sua brisa. Vem pra pista molhada, é muita adrenalina. Unidos venceremos as batalhas da vida. Mostrando pro Brasil que nós é sintonia. Muito organizado e não acreditou. Complicação na vida, rapaz, já passou. Levanta a cabeça, fica em pé, nego. SLS é tipo terror. Muito organizado e não acreditou. Complicação na vida, rapaz, já passou. Levanta a cabeça, fica em pé, nego. SLS é tipo terror. É nós que tá, diz aí, né, não. Sou vagabundo nato de CB no peão. Da Polo Fresh no botão, bombeta fundão. O tênis Adidas que brigou no verão. Sangue bom tá firmão, escutou, passa o som. Aprendendo a viver na quebrada das emoção. É desse jeito, né, não, daquele jeitão. Assembleia de Deus, aleluia, irmão. Mexe nesse som, aumenta mais o tom. Volume no máximo, assim tá bom. Minha quebrada é capão, menos desunião. Boa noite, cidade, boa noite, tiozão. Do Jardim Rosana pro mundo, e aí, batatão? Fala mesmo. Pega minha CB aí, eu vou encostar em Copacabana, moleque. Demorou, só se for agora, vamos curtir a maresia. Muito organizado e não acreditou. Complicação na vida, rapaz, já passou. Levanta a cabeça, fica em pé, nego. SLS é tipo terror. Muito organizado e não acreditou.